Uma boa noite a todos. Boa noite. Que privilégio enorme estar aqui com vocês, mais uma vez na Igreja do Sarandi. Fica a minha gratidão a cada um que está aqui essa noite, ao pastor Anderson de forma especial, pelo convite que me fez para estar aqui, dividindo um pouquinho de um conteúdo teológico um pouco mais substancial do que de costume. Aqueles que me conhecem sabem que, em geral, eu prego bastante da teologia mesmo, né? Não tenho muito dó da igreja dos irmãos, eu acho que a gente carece de instrução teológica. E que haja um programa de domingo especialmente para isso é motivo de muita alegria, de muito louvor. O título da minha palestra é assim: E o Verbo se fez carne. Discussões cristológicas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos abrir a Bíblia, João capítulo 1, verso 1 e verso 14. Textos famosos, muito conhecidos, de implicações profundas, maravilhosas, impressionantes, para nos conduzir à compreensão da identidade de Jesus Cristo, aquele que nós invocamos como Salvador, como Senhor, como Criador, como aquele que vai voltar, o possuidor de todas as coisas, a começar pelo nosso coração. Tais características são bem radicais, bem amplas, né? E assim, com a palavra de Deus aberta, vamos invocá-lo em oração mais uma vez para que ele fale ao nosso coração. Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra aberta diante de nós nesta noite. Fala ao nosso coração de forma poderosa e clara, que possamos reconhecer a Jesus, tê-lo como nosso Senhor e Salvador, e desfrutarmos da vida eterna a partir desta fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando você estuda os primeiros três evangelhos, em geral os evangelistas falam de Jesus como descendente de um homem. O evangelho de Mateus fala de Jesus como descendente de Abraão. O evangelho de Lucas fala de Jesus como descendente de Adão. E quando você chega no evangelho de João, você tem aquilo que a gente chama de cristologia vertical. Cristologia a partir de Deus. E a Bíblia diz assim: No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus se fez carne. Essa é a mensagem que nos permite identificar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi um Buda, um Maomé, um Moisés, um Elias. Jesus não foi simplesmente um homem. Jesus foi Deus que se fez homem. É diferente. E sabe que as relações entre divindade e humanidade na pessoa de Jesus geram e já geraram muitas controvérsias teológicas dentro da Igreja Universal, dentro da Igreja ao longo de todos os séculos. Nós tivemos na Igreja muitas discussões cristológicas, muitas heresias cristológicas, poderíamos citar várias delas. Por exemplo, vocês talvez já ouviram falar do arianismo, a ideia de que na eternidade o Pai gerou o Filho, e aí o Filho é uma espécie de semideus, de demiurgo, de criatura especial a partir da qual Deus criou as outras coisas. Então o Pai seria acima e Jesus seria abaixo. Isso poderia gerar também monarquianismo e inúmeras heresias cristológicas. Uma delas também, o docetismo, que era: Jesus não era exatamente homem, ele parecia ser, mas não era. O verbo dokeo em grego, o verbo parecer. E poderia citar inúmeras heresias a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que tem por fundamento e base essa estranha e complicada ideia de que Deus se fez homem. Porque a própria Bíblia vai dizer: Deus não é homem para que minta. Então perceba, Deus e homem não são idênticos, não são sinônimos, pelo contrário. Deus é criador, o homem é criatura, Deus é infinito, o homem é finito e etc. Ok? Então você pensar e dizer e pregar que existe um homem que é Deus, tu vai ter que se explicar. E essa explicação já tem levado 2000 anos para ser feita. E tem sido feita durante 2000 anos, tá? Nós cremos que Jesus é Deus e Jesus é homem. Agora surgem as perguntas difíceis e incômodas. Ao se fazer homem, deixou de ser Deus? Ao ser Deus, era verdadeiramente homem? Qual seja a resposta é complicada para qualquer uma das perguntas. E a ortodoxia cristã se identificou com o paradoxo. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. É assim que a ortodoxia cristã afirma a si mesma. E é o paradoxo. A teologia cristã, ela é essencialmente paradoxal. Nesse ponto e em muitos outros. Agora, quando você, de repente, encontra na Bíblia algum texto que aparentemente nega que ele foi Deus ou que ele foi homem, como é que você resolve? Vamos dar uma olhadinha em alguns deles. Mateus 24, verso 36, texto famoso, importante, interessante. Mateus 24, um dos textos mais estudados dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os sinais da volta de Jesus. E existe um texto muito interessante aí no verso 36, que pode de alguma forma dar a impressão a alguns de que Jesus não era Deus enquanto esteve nesta terra. E a palavra do Senhor nos diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Será que esse texto nega a divindade de Jesus? A gente crê e entende que Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente. E aqui Jesus diz que ele não sabe pelo menos uma coisa: o dia da sua vinda. Será que isso nega a divindade do Senhor? E veja bem, quando a gente enfrenta ou encontra esse tipo de texto, que aparentemente nega a identidade de Jesus como Deus, que é algo que a Bíblia claramente afirma, Deus se fez homem, Jesus é Deus, nós recorremos, em geral, a outra ênfase. Então entendam uma coisa. O próprio texto tem uns elementos interessantes. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nenhum ser humano sabe. O ser humano está na base dessa pirâmide. É o homem e ele não sabe. Aí Jesus acrescenta um ponto dentro dessa escada. Nem os anjos, que são superiores aos homens, nem eles não sabem. Então, ó, existe um ser humano que está abaixo, existe um anjo que está acima, e aí ele coloca um terceiro degrau acima dos anjos. Quem é? É ele mesmo, é o Filho. Então Jesus está acima dos homens e acima dos anjos. Agora você pode dizer, legal, Ezequiel, essa escada ela faz sentido, mas o Filho não sabe algo que o Pai sabe. Então o Filho é menor que o Pai, é diferente do Pai, é uma criatura do Pai, ele não é Deus. Em resumo é isso. Entretanto, veja bem, a desigualdade entre Cristo e o Pai nesse texto se referem a Jesus Cristo enquanto homem, não enquanto Deus. Jesus está falando o quê? Da perspectiva humana. E é interessante que, até mesmo para Jesus poder falar algo desse tipo, de dizer que ele não sabe alguma coisa, é porque, de alguma forma, ele, enquanto Deus, tomou a decisão de, ao se fazer homem, não saber. O que eu quero dizer para você é o seguinte. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7, uma ideia muito importante para a gente entender esse contexto aí. É um texto também muito famoso e etc., que fala algumas coisas muito impressionantes a respeito de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, olha, ele, Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para Jesus não saber alguma coisa, na qualidade de Deus que sabe todas as coisas, é porque ele se esvaziou de si mesmo. Até mesmo para poder ser homem, porque Deus não é homem. Então, para ele se fazer homem, ele voluntariamente abre mão de certos atributos ou características no contexto da sua encarnação. Então, no contexto da encarnação, ele decidiu não saber a informação, especialmente para não dizer a informação. Porque aí, se ele soubesse e dissesse que não sabia, ele estaria mentindo e transgredindo e pecando, e todo o plano da redenção iria abaixo por causa de uma mentira. Então, para não mentir e para não dizer a data, ele escolheu o quê? Como homem, não saber. Ponto. É simplesmente isso. Como homem, Jesus decidiu não saber a data da sua vinda e viveu em submissão ao Pai. Ok? Mas o texto é complicado, concordo? Aparentemente, Deus sabe tudo, ele não sabe, então como é que ele pode ser Deus? Né? Interessante. Mas vamos dar uma olhada em um outro caso. João, capítulo 2, verso 25. E agora vamos ver um texto que aparentemente nega a humanidade de Jesus. Será que Jesus foi realmente homem? De fato e de verdade? Vamos parar para pensar. Não perdemos nada em parar para pensar. E João 2, verso 25 é um texto bastante curioso. Não sei se você vai concordar comigo. Mas aqui a Bíblia nos diz assim, falando de Jesus. E Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Será que esse texto nega a humanidade de Jesus? Talvez você possa estar um pouco confuso. Por quê, pastor? Porque Jesus conhece o que ninguém conhece. Jesus conhece o que nenhum ser humano conhece. A minha ex-namorada, ela me abandonou faz uns 3 meses. E eu tenho, a partir dessa experiência, estudado um pouquinho da psicologia. Minha namorada, ela tem... Ex-namorada, preciso lembrar disso. A minha ex-namorada, ela tem depressão. E uma depressão bastante severa, desde criança, pai alcoólatra, problema na família, etc. O depressivo tem características complicadas dentro dessa coisa sentimental, familiar. Não vou fazer daqui o meu consultório psicológico, não. Mas o fato é que desde essa experiência eu tenho entrado um pouquinho no mundo da psicologia, tentado entender ela, tentado entender o ser humano um pouquinho melhor, me entender para, de alguma forma, ou se a gente voltar, a gente poder viver bem, ou se eu for me relacionar com outra pessoa, eu poder, né, tá mais bem preparado para me entender e para entender as pessoas. E vocês sabem que o mundo da psicologia, o mundo da mente humana, é um mundo enorme, fantástico, cheio do quê? De labirintos, de mistérios, de coisas complicadas. Às vezes parece que é e não é, parece que não é, mas é. E são coisas assim, muito amplas, muito complicadas, muito grandes. E muitas vezes, sabe o que eu tô aprendendo? Que às vezes nem eu me conheço. E outra, eu não conheço quem é a mim mesmo. Imagine o outro, né? Imagine a Adriana, no caso. Ou imagine eu conhecer você. A tua natureza, ou a tua história, a tua mente, o teu coração, o teu caráter, a tua vida, os teus pensamentos, os teus sentimentos e etc. Eu mal conheço a mim mesmo. Estou aprendendo coisas sobre mim mesmo. Imagina sobre os outros. Agora Jesus, ele é uma pessoa diferente. Jesus, ele não precisa nem de informação a respeito do pastor Ezequiel Gomes. Você não precisa chegar para Jesus e dizer assim, ô Jesus, aquele pastor ali, ele é meio complicado, ele é meio esquisito, ele tem problema com isso, com aquilo, tem pecado com isso, com aquilo, ele fala na rádio umas coisas estranhas, ó, eu vou te dar o relatório. Não, Jesus não precisa, porque ele conhece o que é a natureza humana, que nós mesmos não conhecemos, nós que somos humanos. Então perceba, aparentemente Jesus está acima da humanidade. Ele não é uma pessoa comum. Nós poderíamos incluir dentro dessa impressão que Jesus não é uma pessoa comum, a sua vida de milagres, por exemplo. Pô, Jesus andou sobre a água. O ser humano não anda sobre a água. Jesus multiplicou o pão pelo poder da sua gratidão pelo alimento. Jesus agradece o pão e o pão multiplica. Jesus agradece o peixe multiplica. Isso é humano, por acaso? Jesus diz pro morto, Lázaro, sai para fora! 4 dias morto, o cara obedece. Jesus repreende a lepra sai, a febre sai, e etc. É humano isso? Aparentemente não. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus viveu sem pecar. Viver sem pecar é algo humano, por acaso? Não, a experiência do ser humano é o pecado, é a impotência, etc. E agora a gente começa a perceber um Jesus Cristo acima da humanidade. E aqui percebam, irmãos... E aí, será que tudo isso coloca Jesus Cristo na condição de não humano? É uma pergunta difícil. E sabe, vamos caminhar para responder da seguinte forma. Jesus, ele podia, em tese, conhecer o desconhecido coração humano, ou fazer milagres, etc., por uma comunhão especial com o Espírito Santo. Não necessariamente por não ser humano, mas por ser um ser humano puro de pecado, e aí... Nessa comunhão com o Espírito Santo lhe mostrava o coração humano, lhe capacitava a fazer milagres, etc. Você não precisa negar que Jesus era humano. Jesus permanecendo humano, na comunhão com o Espírito, realizava todas essas coisas. Até mesmo ele não prometeu que a gente faria grandes coisas também, até maiores, etc. Mesmo a gente não deixando de ser humano. Então isso aqui não é uma negação de que Jesus é ser humano. Além disso, uma condição sem pecado também não nega que Jesus fosse humano. Antes da queda, Adão e Eva eram seres humanos sem pecado, certo? Então pecado não é uma condição obrigatória para o ser humano. Existiram seres humanos sem pecado. Jesus e, antes da queda, Adão e Eva eram humanos e eram sem pecado. Então perceba, aquilo que aparentemente nega as premissas cristãs que Jesus é Deus e que Jesus é homem, quando você começa a se aprofundar um pouquinho, não nega. Mas perceba, você tem que ter vontade de estudar o tema, de se aprofundar e de questionar as realidades. Tu não pode aceitar tudo de qualquer forma. E tu tem que estudar, e tu tem que crescer, e etc. Vamos agora caminhar um pouquinho para entender algumas verdades. Se você acha que o que eu estou falando aqui essa noite é muito complicado, eu quero dizer para você que eu nem comecei a complicação ainda. As questões que eu estou colocando aqui de uma forma breve, elas se amontoam em 2000 anos de história de gente estudando esses temas e produzindo o conhecimento com fundamento na Bíblia. Existem teses e mais teses, livros e mais livros de grandes teólogos cristãos para tratar com essas questões da humanidade de Jesus, da divindade de Jesus e como que uma coisa se relaciona com a outra. E as perguntas são essas. Que tipo de Deus Jesus era? Que tipo de homem Jesus era? E como que a humanidade e a divindade se combinavam na pessoa de Jesus sem que uma viesse a destruir a outra? E dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, destas três perguntas, a segunda é aquela na qual a gente mais se detém. Que tipo de homem era Jesus Cristo? A gente pensa sobre todas elas, mas em geral, o problema cristológico dentro da Igreja Adventista se concentra na ideia da humanidade de Jesus. Nós aceitamos que ele era Deus, ok, sem problema. Nós aceitamos que ele era Deus e homem ao mesmo tempo, sem problema. Mas que tipo de homem ele era? Bom, essas questões, elas já são suficientemente complicadas para você gastar o resto da sua vida estudando esse tema. Entretanto, a partir destas questões surgem inúmeras outras, igualmente profundas e complicadas, e você pode gastar o resto da sua vida estudando elas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Pense o seguinte, olha só os becos que a gente vai começar, os labirintos que a gente vai começar a entrar. Jesus foi homem. Jesus foi perfeito diante da lei de Deus. Jesus viveu sem pecar. E agora começa a destrinchar essas informações. O que é pecado? A gente de vez em quando responde essa pergunta, pecado é transgressão da lei, ponto. Tá, mas será que é só isso? Ou será que a transgressão da lei é algo superficial? É algo que eu posso parar de fazer assim de forma bem fácil? O que é pecado? Será que a gente precisa pecar ou não precisa pecar? Podemos viver sem pecar? Não podemos viver sem pecar? O que é ser perfeito? Jesus foi perfeito, ele foi homem. O que é um homem perfeito? Alguém é capaz de imaginar? A mulher pode cutucar o marido, eu não imagino não, né? Eu não sou capaz de imaginar o que é um homem perfeito, não. E o homem pode cutucar a mulher. Eu não sei o que é um ser humano perfeito, a mulher perfeita. Porque simplesmente ser humano perfeito não existe, a gente não conhece. O único que existiu foi crucificado. É isso que eu sei. Mas como, o que é um ser humano perfeito? Responder essa pergunta, você pode gastar o resto da sua vida pensando na pessoa de Jesus para tentar entender o que é um ser humano perfeito. O que é ser perfeito diante da lei? Que aí tem uma questão específica aí, a lei. O que é isso? O que é ser humano? Vamos questionar o que você precisa ser humano. Complicado, tudo muito amplo. A psicologia, a antropologia, a sociologia. E ainda não responderam essas perguntas aqui. O que é ser humano? É possível ao homem-homem ser igual ao homem-Cristo? Era possível ao homem-Cristo ser igual ao homem-homem? Será? Perceba, são questões muito difíceis, muito amplas, muito complicadas. A gente pode responder sim, a gente pode responder não, na nossa impressão, dentro do nosso conceito. Então, mas o homem não é Deus, aí ele que não perde a divindade é realmente homem ou não é? É super complicado. Se a gente for parar pra pensar, e eu não tô dando nenhuma resposta, eu tô fazendo pergunta. É tudo muito complicado, é tudo muito amplo. Então, a gente tem algumas respostas, mas não todas. E aí, perceba, a gente pode gastar aqui, ó, já estamos discutindo esse assunto na igreja há 2000 anos, podemos gastar mais 2. Não é simples, é a questão, é imensa. A gente pensa que a coisinha é bobinha, é simplesinha, mas não é. São coisas muito grandes. Eu digo uma coisa para você. Cada uma das perguntas que eu fiz para vocês aqui é um universo de teologia. Cada uma delas, cada palavra, cada conceito, cada pergunta. E além da complexidade intrínseca a esses assuntos, essas perguntas fazem surgir outras. Por exemplo, qual é a fonte de autoridade para responder a essas perguntas? Eu vou concordar com quem disse, é a Bíblia. Mas sabe que tem adventista que não concorda. E o espírito de profecia? Cadê? E em grande medida, as discussões dentro da igreja em torno desse assunto giram em torno do espírito de profecia e não da Bíblia. Mas e aí, é da Bíblia ou não é? E outra coisa, depois da ideia de qual fonte de autoridade responde às perguntas, qual é a natureza da resposta correta? Como identificar a resposta correta? Porque alguém pode usar mal a Bíblia, alguém pode usar mal o espírito de profecia, e no meio dessas respostas possíveis, qual é a resposta correta? Agora sim, olha, sobre essas perguntas da fonte de autoridade, a resposta foi dada de forma perfeita e correta. A Bíblia Sagrada é a fonte de autoridade e somente a Bíblia. E aí o povo já começa a reclamar com o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, você está excluindo o espírito de profecia. Não. Pelo contrário, eu estou dizendo exatamente o que o espírito de profecia diz. Sabe o que Ellen White diz? A Bíblia é a única regra de fé. Fundamentos da Educação Cristã, página 126. Isso é o que Ellen White está dizendo. A Bíblia é a única regra de fé. O espírito de profecia é o meu maior aliado ao eu dizer que tudo deve ser respondido pela Bíblia. Ponto. O espírito de profecia está 100% do meu lado. Outra citação é Evangelismo, página 256. Ela diz assim: provem todos a própria atitude por meio das Escrituras e fundamentem pela palavra de Deus todo ponto que vindicam ser verdade. Tudo que você afirma é verdade, está na Bíblia ou não está? É o que Ellen White está dizendo. E você deve fundamentar tudo o que você diz pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ok, na teoria é fácil. E na prática, como é que funciona? Vamos fazer um exercício prático? O que significa provar pela Bíblia? Por exemplo, eu posso pegar um texto da Bíblia, ligar com um outro e tirar uma conclusão, entre aspas, lógica. Será que essas conclusões funcionam? Vamos pegar o seguinte exemplo. A Bíblia diz assim: o verbo se fez o quê? Carne. O verbo se fez carne. Vamos estudar o tema da carne na Bíblia. O verbo se fez carne, guarde a informação. Ele foi carne? Bacana. Vamos para o Novo Testamento, carta de Judas, pertinho do Apocalipse. E nós vamos voltando os livros até chegar em Marcos. Vamos ler alguns vários textos. Vamos falar um pouquinho da carne. E vamos ver se Jesus era carne. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, o verbo era Deus. E esse verbo que se fez carne, que é Deus, é Jesus Cristo. Então vamos ver se ele foi carne mesmo ou não. Vamos dar uma olhadinha aí dos versos 20 a 23. Mais ou menos no final da carta. E Judas diz assim para nós: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A nossa carne contamina a nossa roupa. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar numa menina que vai para uma balada, coloca aquele vestidinho provocante, sexy, para se entregar sexualmente para um monte de homem que ela não ama e que não ama ela. Essa roupa é contaminada do egoísmo, da maldade sexual, do pecado. Contaminado o quê? Pela carne. Interessante esse texto. Vamos voltar para 1 João, bem pertinho aí de Judas. Capítulo 2, verso 16. 1 João 2, verso 16. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência da carne. A carne não é algo assim muito limpinha, muito bonitinha, muito tranquila, nem mesmo neutra. Ela é concupiscente. Ela se entrega às suas inclinações que não procedem do Pai. Impressionante essa carne, né? E o verbo se fez carne? Bom, vamos voltar um pouquinho aí. 2 Pedro 2, que é um livro antes, versos 9 e 10. Olha que texto interessante. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Aqueles que seguem a carne, seguem paixões imundas, nojentas, podres, horrorosas, terríveis, tenebrosas. Eu poderia dar um monte de adjetivo mais. O verbo se fez carne. Vamos voltar um pouquinho aí no Novo Testamento. Tiago 4, verso 1, né? Vamos pensar um pouquinho na lição. A lição desse trimestre, falando aí da carta de Tiago, um estudo fantástico. E Tiago 4, versículo 1, nos faz uma pergunta interessante. E ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A carne como a sede desses prazeres que muitas vezes nos colocam em guerra contra o outro. Então eu tenho desejo por tal coisa, e a outra pessoa também tem, agora eu bato nela, xingo ela, brigo com ela, puxo o tapete dela para conseguir desfrutar daquele prazer. Eu quero ser o diretor da empresa, mas só pode ter um diretor e tem 10 concorrendo comigo. Eu quero ter o prazer de ser o diretor, ganhar mais dinheiro, ter uma situação melhor, o status, etc. E agora o quê? Esse prazer milita na minha carne para eu ser desonesto, para eu ser mentiroso, para eu puxar o tapete, para eu fazer as coisas erradas. O verbo se fez carne. Efésios 2, versos 1 a 3. Vamos pular várias cartas aí. Texto interessante também, do apóstolo Paulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Fazer a vontade da carne e do pensamento é ser filho da ira. O verbo se fez carne. Vamos voltar um pouquinho aí. Gálatas 5, versos 19 a 21. É uma carta antes, uma página aí só. E aí nós estamos diante das obras da carne. E a palavra do Senhor nos diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Uma lista de pecados. E ainda no fim está o juízo, ainda vai para o inferno. Por causa das obras da carne. E o verbo se fez carne. Vamos voltar um pouquinho aí. 2 Coríntios 7, versículo 1. Eu já poderia parar com os exemplos, mas é bom a gente se aprofundar para vocês terem uma ideia da seriedade da questão. Acho que já é o suficiente, mas enfim. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A carne tem as suas impurezas, que necessita de purificação. Nosso egoísmo, a nossa sensualidade, os nossos pecados, a nossa agressividade, a nossa maldade, tudo está aqui na nossa carne, na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, na nossa história, na nossa vida. E a gente tem que ser purificado. O verbo se fez carne, será que ele também precisou ser purificado? Etc. Romanos 8, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não está sujeito à lei do Senhor, não agrada a Deus quem está na carne, mas o verbo se fez carne. Capítulo 7 de Romanos, olha o verso 5, depois o verso 18. O verso 5 diz assim: Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam nos nossos membros a fim de frutificar para a morte. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não o porém o efetuá-lo. E o último texto, Marcos 14, verso 38. Aqui o próprio Jesus falando da necessidade de vigiar, de orar, e Jesus dá uma razão para isso. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no verso 38, Jesus diz o famoso texto. Já virou nome de vídeo sobre matança de animal, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E o verbo se fez carne. Por que o pastor Ezequiel provoca vocês com a frase e o verbo se fez carne? Porque tudo isso que nós lemos aqui essa noite sobre a carne não se aplica ao verbo que se fez carne. Concorda comigo? Fica bem claro isso a partir da Bíblia? Mesmo porque se você atribuir algum desses textos à pessoa de Jesus Cristo, tu vai dizer o quê? Jesus era um fraco? Jesus ele não tinha poder de fazer o bem? Jesus tinha paixões pecaminosas, desagradava a Deus, Jesus era um impuro, Jesus é condenado por obras da carne, Jesus tem inclinações malignas, Jesus era concupiscente, Jesus estava contaminado, até suas roupas eram contaminadas pela sua carne. A resposta é clara, inequívoca e direta: não! Jesus não partilhou desta carne. Ponto. Essa é a realidade. Nenhuma dessas características que nós lemos se aplicam à pessoa de Jesus Cristo. Qual é a conclusão? Percebam, eu fiz uma pergunta para você antes de ler os textos. Não, a verdade está na Bíblia. Mas como é que a gente estuda a Bíblia? Conclusões lógicas, né, entre aspas. Então eu digo, o verbo se fez carne e começo a ver as características da carne. A carne é mentirosa, é maligna, é pecadora, é terrível, não sei o quê. E alguém poderia tirar uma conclusão lógica. Então Jesus, que foi carne, foi assim também, igual. Agora, essas são as únicas verdades a respeito de Jesus? Não. A Bíblia diz que ele se fez carne? Sim. Mas a Bíblia diz que ele viveu uma vida sem pecado. Então entendam uma coisa. As conclusões lógicas na mente de alguns vão nos afastar da palavra de Deus se nós não olharmos o quê? O todo. Se você só olhar o texto, o verbo se fez carne, e pegar esses textos que falam de carne, você poderia ter a impressão que Jesus foi todas essas coisas. Mas quando a Bíblia diz que Jesus não pecou, você precisa entender a frase, o verbo se fez carne, de uma maneira diferente. E sabe qual é a conclusão lógica, clara, inequívoca, que corresponde à verdade? A carne na qual Deus se fez homem nunca foi perfeitamente idêntica à carne na qual nós, seres humanos, vivemos. Amém mesmo. De outra forma, ele seria um de nós, no sentido do pecado. Ele também teria essas paixões, essa inclinação ruim, esse egoísmo, essa sensualidade, essa violência, essas mentiras, esses pecados que nos caracterizam, certo? Então, como ele não teve nada disso, ele não foi igual a nós. Essa é a realidade que nós tiramos a partir do estudo da Bíblia, simples, direto, tranquilo. E agora entenda uma coisa. Jesus foi feito carne o suficiente para ser reconhecido como homem. Adão, antes da queda, tinha carne ou não tinha? Tinha. Era de carne, mas não tinha pecado. Ok, Jesus também era de carne, mas não tinha pecado. Agora, Jesus não carregou uma carne idêntica à dos homens caídos ou pecadores e etc. Pelo que nós estudamos até aqui, essa conclusão é lógica, óbvia, clara, verdadeira e irrefutável. Sabe qual é a verdade? A carne é fraca, mas Jesus era poderoso. A Bíblia diz poderoso em palavras e obras, Lucas 24, verso 19. A Bíblia diz que Jesus fazia o bem, não fazia o mal, Atos 10, 38. Fazia o bem e curava todos os oprimidos do diabo. Esse era Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus não era impuro, mas ele o quê? Purifica os impuros. Tito 2, verso 14. E a Bíblia diz que a roupa de Jesus não estava contaminada pela carne. Teve alguém um dia que encostou na roupa de Jesus e foi o quê? Curado. Marcos 5, verso 28. Jesus nunca teve paixões pecaminosas ou imundas. Nunca teve inclinações ruins. Nunca teve concupiscência. E as diferenças são amplas, claras e inequívocas. Enquanto nós somos, segundo o Salmo 51, gerados e nascidos na iniquidade e em pecado, Jesus nasceu como ente santo gerado do Espírito Santo. Amém. Lucas 1,35. É um ente santo. Mateus 1,18. Gerado do Espírito Santo. Não é como eu nem como você. É totalmente diferente de mim e de você, desde a sua concepção, desde a sua geração. A Bíblia diz em Isaías 48, verso 8, que nós somos transgressores desde o ventre materno. Nós temos o egoísmo como a nossa essência, ou pelo menos como parte da nossa essência. E Jesus não partilhou deste egoísmo. Todo homem morre em função dos seus pecados. Romanos 5, verso 12. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Jesus foi o único que morreu, mas não pecou. Aliás, ele morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 3, 1 Pedro 3, verso 18, e o texto óbvio, claro, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. A partir desse estudo da Bíblia, a gente entende assim: Jesus foi homem, ele teve carne, mas essa humanidade, essa carne, era diferente de todos os homens de carne. Ok, será que a gente pode ir embora? Ainda não. Eu poderia deixar vocês irem embora agora, mas sabe o que é um absurdo? Que existem adventistas do sétimo dia totalmente inclinados e dispostos a negar as conclusões do estudo que nós fizemos até aqui. A gente mostra para eles, Jesus foi carne, mas não foi igual quem tem carne. Que é um paradoxo, né? Lembra que a teologia cristã ela é paradoxal. Então a carne de Jesus era carne, mas não era idêntica à nossa, ok? Essa é a realidade. Entretanto, existem adventistas que sim, estão completamente dispostos ao quê? A não se satisfazer com essa resposta bíblica. Sabe por quê? Porque essa resposta bíblica conduz à seguinte conclusão: Jesus não foi como nós, nem nós podemos ser como Jesus. Essa é a conclusão de tudo que a gente estudou até aqui. A carne dele é uma carne diferente da nossa. Naquilo que a gente tem a inclinação igual ao Paulo, né? Eu quero ser perfeito, mas na minha carne o quê? Não tem bem nenhum. E eu erro no que eu penso, eu erro no que eu falo, eu erro no que eu faço. Todos nós nos identificamos com Paulo em alguma medida. Mas com Jesus, quem que se identifica? Jesus nunca pecou. E você está se identificando com ele? Não. Jesus morreu e o sangue dele purifica todo mundo do pecado. Se você morrer também, pegar o teu sangue aí e vai resolver o problema da humanidade. Você vai se ressuscitar ao terceiro dia também. Tu nasceu do Espírito Santo também. Então perceba, com Paulo a gente se identifica, mas com Jesus não. Ou seja, Jesus não foi igual a Paulo, nem igual a nós. Nem Paulo ou nós fomos iguais a Jesus. Mas sabe o que acontece? Tem alguns adventistas que odeiam essa verdade. Existem adventistas completamente dispostos a negar essas verdades. E sabe qual que é o ponto de referência deles? Alguém se arriscaria a dizer? Os escritos de Ellen White. Não, eu só ia perguntar que se a incomodação seria o fato de pensarem que nós nunca seríamos como Cristo, porque diz que a gente vai para o céu e vai continuar tentando ficar perfeito. A incomodação deles não é tanto quanto ao céu. A incomodação deles é quanto à terra. Porque a questão é a seguinte: nós somos uma igreja que acredita que nós devemos guardar a lei de Deus. Quando a gente começa a falar que Jesus guardou a lei de uma forma perfeita, mas nós não conseguimos ser iguais a Jesus, eles se incomodam no sentido de, peraí, então a gente não guarda a lei? Então a gente não é assim tão santo e perfeito e sem pecado como a gente gostaria? A briga é um pouco essa, é o problema de guardar a lei, guardar o sábado, ser vegetariano, dar o dízimo, a roupa que eu visto, a música que eu ouço, o estilo de vida que eu tenho, o meu narizinho empinado, eu sou melhor do que esses evangélicos, do que esses católicos terríveis, do que esses ateus, eu sou o suprassumo da santidade. Prazer, eu sou adventista do sétimo dia. A ideia é um pouco essa. Sabe como funciona isso aí? Pois é, esse é o problema. E aí o seguinte, gente, deixa eu ser bem claro, deixa eu dizer algumas coisas importantes para vocês. Essa é uma discussão muito dura, muito difícil, muito amarga dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse pessoal que prega essa ideia que nós chamamos de perfeccionismo, pós-lapsarianismo e etc., eles nos acusam de sermos uma igreja apostatada, mundana, e o pastor é o pior deles. A ideia é bem pesada. Muitos ministérios deles desviam o dízimo. Um deles, por exemplo, é o Instituto de Educação e Saúde de Taquara, no Rio de Janeiro, o famoso IEST. E eles aceitam dízimo. Se você estiver descontente com a igreja e quiser dar o dízimo lá para eles, você devolve o dízimo lá para eles. Mesmo tendo o quê? Voto da associação contra. É assim, um ministério independente, não é um ministério oficial da igreja. E a questão é extremamente ampla e complicada, que envolve a teologia e a prática, e a vida da igreja, e a missão, e etc. E são pessoas críticas da organização, da igreja, e eles dizem que nós nos afastamos especialmente do espírito de profecia. E é com isso que nós vamos terminar, mas acho que uns 15, 20 minutinhos eu termino. Então é o seguinte, irmãos. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Esse assunto, ele é muito grande, então eu não vou resolver todos os dilemas e problemas dele. Mas eu vou lhe dar informação suficiente para você se situar nessa discussão e você ter uma postura tranquila, sem medo de errar em relação a ela. Dentro dessa estrutura de pensamento perfeccionista, existe um grande pilar de sustentação que é a ideia da natureza pecaminosa, tá? Ellen White usa essa expressão. Essa não é uma expressão bíblica, mas em algum momento a Bíblia chega a falar alguma coisa parecida. Ela diz, as paixões pecaminosas. Então tá bem parecido. A carne, em algum momento, vai ser um sinônimo de natureza pecaminosa e etc. E Ellen White usa essa ideia da natureza pecaminosa. Ela fala sobre isso em vários momentos e etc. E sabe o que acontece? Ellen White, ela é uma escritora com as suas características peculiares e particulares. E Ellen White utiliza o termo natureza pecaminosa para falar a respeito da humanidade de Jesus Cristo. E aqui começa um pouquinho das nossas complicações. Você achou que tinha terminado a complicação, né? A complicação começa aqui. E Ellen White usa esse termo natureza pecaminosa para falar de Jesus. A citação está no livro Medicina e Salvação, página 181. Ellen White diz assim: Ele, Jesus, tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. Isso é o que Ellen White escreve, é isso mesmo. E a partir dessa citação e de outras, mais ou menos na mesma direção, os perfeccionistas começam a construir um castelo de areia. Começam a construir a sua casa fundamentada na areia. E a ideia é ampla, interessante e complicada. Em resumo, o que eles ensinam é o seguinte: Jesus teve a natureza pecaminosa. Aqui a serva do Senhor nos mostra a verdade. E agora, nós também temos a natureza pecaminosa. E veja uma coisa: Jesus viveu sem pecar na natureza pecaminosa. Qual que é a conclusão lógica? Nós podemos viver sem pecar na natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa não é desculpa para a gente pecar. A gente pode viver uma vida sem pecado. E tem lógica? Tem. Tem uma certa lógica. É igual eu peguei o verbo se fez carne, comecei a ler as características da carne. Não tem lógica? Tem, mas é verdade? Vamos com calma que a gente vai chegar a uma conclusão importante. Agora, o discurso é esse. Jesus teve a natureza pecaminosa, igual dizer, Jesus é carne. E agora, na carne ele não pecou, então eu estou na carne, eu posso também ser igual a ele e não pecar, e eu posso guardar a lei. Eu guardo o sábado, eu não adultero, eu faço a reforma de saúde, eu uso roupas santas e sagradas, eu ouço música santa e sagrada, eu obedeço, né? E é interessante que essa obediência mescla leis de Deus com leis humanas. É interessante isso. Porque eles dizem assim, eu guardo o sábado. Bacana, o sábado é Deus que manda você guardar. Mas quando a coisa começa a entrar nessa coisa de música, de saúde, de roupa, começa a entrar um monte de lei humana no meio dessas leis divinas. Porque Deus não deu nome de roupa para nós. Saia é sagrada e calça não é sagrada. É uma discussão amarga dentro da igreja. Eu sei que eu já estou caçando encrenca. A gente sabe que é, mas perceba, eu não vou mentir para você, eu vou dizer que Deus manda a mulher usar calça ou saia, porque tudo depende. Vamos pensar que existe a micro saia e uma calça que seja decente, sei lá. E aí, o que você prefere, saia ou calça? Percebam, irmãos, perceba que simplesmente ser saia ou ser calça não resolve o problema da modéstia, da decência, do bom senso, ok? Então a discussão é sempre mais ampla, mas a questão é a seguinte. Esse pessoal, ele começa a pegar essas ideias que nós temos que obedecer a Deus para ser salvo. E aí tem um ranço de salvação pela lei, salvação pelas obras, etc. E a ideia é essa. E tem aquelas conversas, se não for vegetariano, esquece o céu. Esquece o céu. Mas Deus permite a carne limpa. Não, permitia lá para Israel. Jesus fez churrasco de peixe. Ah, Jesus na época lá, não sei. E desconversa, e agora não pode mais. E o pastor fica bravo. Não é porque o pastor é a favor do churrasco, disso daqui, não é isso. Mas a questão é assim, que não tem coerência, não tem fundamento, não tem verdade. Mas percebam, é uma obra complicada. Mescla coisas verdadeiras com coisas mentirosas e começa a amarrar um fardo em cima da igreja. Essa discussão de música, que é outra discussão amarga. Complicado. A música sem bateria é a música do céu. A música com bateria é do céu. Depende. Não é simples assim. A Bíblia não tem um tratado sobre música. A música do céu não é europeia. Essa discussão toda, e são discussões muito amargas. Mas o resumo é o seguinte. As pessoas que têm essa tendência do perfeccionismo, elas acreditam que elas podem viver sem pecar. Então, ser fiel em tudo. Tudo e qualquer coisa. Bacana. E inúmeros adventistas acreditam que essa seja a verdadeira mensagem adventista. Essa é a mensagem fiel. Todo mundo formatado em questões de roupa, alimentação, música, todo mundo bonitinho, santinho, sagradinho, e no meio dos pecadores, que são sempre os outros, nunca nós. Só que há um pequeno problema, irmãos. Assim como a Bíblia diz que Deus se fez carne, mas nem todos os textos que falam da carne se aplicam a Jesus Cristo, assim também Ellen White fala da natureza pecaminosa de Jesus. Mas nem todos os textos de Ellen White sobre a natureza pecaminosa se aplicam a Jesus. E eu vou falar para vocês o mais importante deles, na minha opinião. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, página 373, um texto bem interessante. Ela está comentando o texto de Romanos 8, e ela diz assim, a lei não podia justificar o homem, porque na sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Ela é bem clara. Depois vocês podem conferir. Patriarcas e Profetas 373. E esse texto é um golpe de morte no perfeccionismo. Acabou. É assim, ó. É passar a espada na cabeça, assim, ó. Acabou. Acabou essa conversa. Ellen White demonstra claramente fim da linha para o perfeccionismo. No final das contas, o perfeccionismo pós-lapsariano é somente uma mentira. E vocês sabem quem é o pai da mentira. Vamos terminar refletindo um pouquinho sobre Romanos 8. Volta lá. E eu quero fazer alguns comentários a partir da Bíblia com vocês. Porque o fundamento e a autoridade final é a Bíblia. E percebam, Ellen White concorda com o que a Bíblia diz. Então entenda uma coisa. Quando Ellen White diz que Jesus teve natureza pecaminosa, seria mais ou menos como ela dizer que Jesus se fez carne. Tá entendendo? Isso, e outra? É mais ou menos a mesma ideia. Ele se fez carne. Ele teve natureza pecaminosa. Então, por exemplo, Jesus não era um homem no paraíso. Jesus veio como homem com a raça já enfraquecida. E ele veio mais ou menos normal. Ele não era um homem de 4 metros, com a saúde de Adão antes da queda. Ele era um homem o quê? Enfraquecido pelo pecado. Entre aspas, natureza pecaminosa. Especialmente nos termos o quê? Físicos. Ele se cansava, ele tinha sede, ele tinha fome. De forma que Adão no paraíso não tinha. Agora entenda uma coisa. Quando Ellen White diz que o homem não podia guardar a lei na natureza pecaminosa, ela está confirmando todos aqueles textos que falam da carne, que a nossa carne o quê? É pecadora, é pecaminosa, nos chama ao mal, nos inclina ao mal e etc. E Jesus não partilhou disso. Então, no final das contas, Ellen White está em plena harmonia com o que a Bíblia diz. O que acontece é que esse povo aí por aí pega esses textos de Ellen White, cita só um lado da moeda e faz barulho contra a igreja, e bate, e xinga, e reclama, e desvia o dízimo, e acusa os pastores, e acusa os membros, e tá todo mundo perdido, só eles estão salvos. Não tem ninguém salvo, o único salvo é ele, porque ele é vegetariano, porque ele não ouve música X ou Y, porque a roupa dele é melhor do que as outras, etc. Imensa minoria, e aí tem a questão dos 144 mil, inúmeras falsidades. Pode perguntar, irmão. Aparentemente são santos e sagrados, mas vai mexer neles para você ver quão santos e sagrados eles são. Mas olha só, mas de qualquer forma, imagina como quanto que eles me amam, né? Porque eu sou dos poucos pastores que fala e eu gravo e põe na internet, eles me amam. Esse aqui vai para eles também, um beijo a todos vocês. Assim, mas sem maldade, né? Deus abençoe e salve. Ok, vamos terminar Romanos 8, vamos a partir do verso 1 para a gente terminar. A palavra do Senhor nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que ela estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho ao mundo em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Amém. Queria eu gastar agora uma hora lendo e interpretando esse texto aí, mas está todo mundo cansado já. E eu vou ser rápido e direto, somente para fazer assim o fechamento final. A palavra de Deus aqui nos promete que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ela fala da lei enferma pela carne, da carne inimiga de Deus, e que a carne é impossível de estar sujeita à lei de Deus. A nossa carne não se converte, a nossa carne não se sujeita. Não adianta você chegar para o pecador e dizer para ele: não peque. Adianta alguma coisa? Era fácil resolver o problema do mundo se fosse assim. Era só dar uma cópia dos 10 mandamentos para cada pessoa. Ela nunca mais ia mentir, nunca mais ia roubar, nunca mais ia adulterar, ia acabar o problema das drogas, da bebida, da prostituição, da pornografia, de tudo. Basta ter uma cópia dos 10 mandamentos. Mas resolve isso a vida das pessoas? Não resolve. Por quê? As pessoas permanecem pecadoras mesmo conhecendo a lei de Deus. É assim que elas são. Não interessa falar para o político corrupto: não dirás falso testemunho. Aí na próxima campanha ele vai dizer: irmãos, eu não vou fazer nada, eu só vou roubar. Mas vote em mim assim mesmo. Mas o político, por que você está falando? Porque eu li no mandamento que eu não posso mentir, eu estou ouvindo aqui logo falando a verdade. Algum político vai fazer a campanha desse jeito? Porque a carne não se sujeita à lei de Deus. Não interessa. Agora, Deus deixa de amar o político corrupto? Deus deixa de amar o pecador lá? Não. Então como é que Deus resolve o problema? O texto nos diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo na semelhança da carne pecaminosa. Sabe o que significa semelhança? Não é igualdade. É semelhante. É parecido. Tá ali. O máximo que ele conseguiu chegar, ele foi. Para se tornar um de nós. Ele é semelhante a nós, mas ele é igual a nós? Não, nunca foi, nunca será. E sabe de uma coisa? Aleluia e amém, irmãos. Graças a Deus, porque ele não é parte do problema. Ele é a solução do problema. Jesus não foi como nós, nem nós somos como ele. Ponto final. Quando Romanos diz que o Espírito prevalece contra a carne, significa que apesar de pecadores, nós podemos ter uma nova orientação de vida. Não mais nos inclinarmos, então, para os pecados da carne, mas sim para a realidade do Espírito. Nós podemos e devemos guardar o sábado, fazer a reforma de saúde, amarmos uns aos outros, não roubar, não matar, não adulterar, não mentir. Inclusive, eu espero que todos vocês vivam assim. A vida da lei de Deus, da vontade de Deus. Agora, mesmo que você fizer o seu melhor, você não é perfeito. A Bíblia diz assim, todo aquele que transgride a lei, pratica o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Mesmo que você não transgrida a lei, existe um outro lado dessa moeda. A Bíblia diz assim, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Então olha que questão interessante para a gente fechar. Eu não transgrido a lei. Eu sou pastor adventista, não vai me pegar aí traindo minha mulher. Inclusive, eu nem tenho mulher, né? Como é que eu vou trair mulher? Mas tu não vai me pegar aí, sei lá, trabalhando no sábado, mentindo, roubando alguém, passando a carteira. Você não vai me ver aí fazendo isso aí. Então você vai ter a impressão que eu não peco, que eu não transgrido a lei. Porém, será que eu amo você com amor perfeito? E ó, eu nem te conheço. Imagina te amar. Só que tem um outro problema. A Bíblia diz que o amor é paciente. De vez em quando eu perco a paciência com a minha mãe. Que pastor pecador terrível eu sou, né? Não é terrível isso? A minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. De vez em quando ela vem com aquelas conversinhas dela. Aí, esse aqui é o desiste da Adriana. Eu não desisto. Eu não perco a paciência? Eu não sou um pecador? O amor é paciente, eu perco a paciência. Tu perde a paciência com teu filho, com a tua filha, de vez em quando? Irmãos, nós temos dificuldade de nos amar com um amor perfeito. Até dentro de casa, irmão. Como é que nós vamos dizer que nós não somos pecadores porque a gente vem no sábado na igreja, irmãos? Porque a gente é vegetariano? Porque a gente não ouve música com bateria? Beleza, tu pode fazer tudo isso, mas tu permanece um pecador que não ouve música com bateria. Tu permanece um pecador vegetariano. Tu permanece um pecador que guarda o sábado. Acaba com essa conversa de não ser pecador. É difícil a gente encarar quem nós somos. Nós temos defeito, nós temos problemas. Eu só falei do problema da paciência. O amor não se ressente do mal. Falta de humildade, falta de fé, falta de amor, falta de paz, falta de harmonia, falta de amizade. E nós vamos dizer que nós somos perfeitos, irmão, que não é porque nós guardamos a lei, porque nós somos melhores que os outros, porque Deus depende de nós para a salvação de alguém. Irmãos, vamos acabar com essa conversa e vamos admitir quem nós somos. Vamos nos humilhar na presença de Deus e Ele vai nos exaltar. Irmãos. Não somos nós não somos nada. A igreja adventista no sétimo dia não é nada, mas Jesus Cristo é tudo na nossa vida. E Ele tem transformado a nossa vida? Sim. Nós temos crescido? Sim. Podemos crescer mais? Sim. Ponto. Vamos caminhar em direção a Jesus? Vamos. Mas não vamos nos iludir que nós somos os não pecadores da paróquia. Porque isso é engano de Satanás. Porque no momento que tu achar que você não é um pecador, tu vai começar a olhar a roupa do outro do teu lado. Ih, eu tô de terno. Aquele ali de camiseta, isso aí não está em santificação. Esse cara aí vai para o inferno. Ah, a irmã ouve a música que eu não gosto. Ih, essa irmã aí é mundana. Essa irmã aí é de Satanás. E aí os perfeitos começam a ser bem pecadores também, né? A língua, né? A língua dos perfeitos é uma coisa fantástica, irmãos. Você percebe que não resolve o problema? A gente começa a brigar um com o outro, porque o outro é assim, o outro é assado. Então nós terminamos a mensagem desta noite, passei 25 minutos, peço perdão de vocês, é um pecado meu, né? Peço perdão de vocês pelo atraso, mas eu acho que foi um momento de crescimento para todos nós. Os temas que nós lidamos hoje são temas muito difíceis, muito amplos. Eu já preguei, acho que uns 80, 90, 100 sermões a respeito disso, e até agora não acabou. Tem que pregar, ensinar. Que nós somos pecadores, mas Jesus nos salvou porque Ele nos amou com amor eterno. Amém. Vamos celebrar esse amor eterno nesse momento? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, por quem Ele é, por Ele não ser um de nós, mas por ter se feito humano o máximo que Ele pôde, para poder morrer por nós. Amém. E nos dar o perdão e a salvação eterna. Deus maravilhoso, eterno e querido, muitíssimo obrigado pela obra de Jesus Cristo na nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, pela Tua lei. Que tudo isso esteja escrito no nosso caráter, tudo isso esteja escrito no nosso coração, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Amém. Nos ajuda a sermos verdadeiros, fiéis e honestos. E isso passa, Pai, pela realidade de reconhecermos os nossos pecados, Pai. Amém. Às vezes a gente perde a paciência, a gente faz fofoca, ou a gente mente, ou a gente erra. Alguns de nós ainda têm problema com sexo, com dinheiro, com alguma coisa, com o sábado, não sei, Pai. Mas nós clamamos que o Senhor nos perdoe e venha transformar a nossa vida, Senhor. Amém. Somos todos pecadores e clamamos o Teu sangue, o Teu Espírito, a Tua salvação e confiamos não em nós mesmos, mas confiamos somente no Senhor Jesus, Pai. Dá-nos agora uma boa semana, nos leva em proteção para os nossos lares, nos abençoe e nos guarde, que esses próximos domingos também sejam domingos de crescimento espiritual dentro aqui da Igreja do Sarandi, Pai. Abençoa a liderança desta igreja, abençoa também o final deste ano, o ano de 2015, que possamos ganhar muitas almas e nos preparar para o dia da nossa morte. Mas se não vamos morrer, que o Senhor nos prepare para o dia da volta de Jesus. Amém. Dá-nos a Tua paz e graça, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.